retorno 605, revisa para 250 nós, seu número 2 na aproximação. Afirmativo. O 35217 foi direto para São Pelo. Trip 5127, voe direto pelo. Pelo 5217. Tango Yankee Delta Charlie, está presente em frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, tem um bom voo. Piso 179, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Piso 179, chama Recife, 1251. Controle. 3179, para si. Chame Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, 31579, obrigado. VIP 5217 está livre ao final do procedimento, deixa para 2000, o ajuste no 0 no 2, informe no localizador. Manda informação para o 5217. Afirmo, o trip 5217 descida para 2000 pés. Ok, para 2000 pés, 5217. Bom dia, TAM 3304, desça para o nível 050 na chegada Bonf, acione identificação. Identificou para o 50 na Bonf, TAM 3304. Rio 5973, contact now Recife Center, frequency 126.85. 126.85, morning. O número 05 está reautorizado, descida para 3000, o ajuste no 0 no 2. Tá ok? 1-0, 1-2, o ajuste. 9895, bom dia, autorizado a alinhar, ida colada 110, o vento 050 graus com meia dúzia de nós. Passou pelo autorizado ILS? Autorizado, reporte estabilizado, 35210. Montará 17. Então, 3304, desça para 3000 pés, QNH 1012. Gol no 605, desça para 2000 pés, redução para 2009. Autorizado sinal LS, aposta estabilizada. Portará estabilizada sem 2000, Erika. Meia dois dois cinco, confirme a rota que o senhor tem a bordo aí. Afirmativo, vou confirmar a rota com o centro, eu tenho uma outra rota aqui, mas geralmente no ponto que o senhor tem feito, feito uma CHG todo dia, pedi para o senhor aguardar mais alguns instantes, eu verificar a rota apenas. Na saída Momo. Trip 5217, bom dia, final da 1-0, confirmando baixada travada. Daqui a pouco. Gente, reporta o Trip 5217. Voltará, 217. Trip 5217, baixou? Agora sim, baixar travado, 5217. Ciente livre, pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 09 nós, trip 5217. Pistão no zero, 5217. Estabilizando o gol no 605. Gol no 605, completo final, chame torre 1895. O total 9895, estabilizou na 290, autorizaria direto o FOC. Aguarde coordenação do total 9895. A 3304, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, aporte estabilizado. falando bom dia, o azul 4299, a matéria 09, expectativa, posicionamento 340 para a gente. Gente, aguarde cópia, azul 4299. Total 9895, autorizado o Flock. Autorizado o Flock, muito grato. Autorizando o Flock, está no passo da entrada do Flock. Livre. Trip 5217, solo aos 32, direita 121, décimo 9. 219, grato. Bom, no 605, baixada travada? Afirmativo, baixada travada, já estável. 605, vento 110 graus com 09 nós, livre pouso, pistão no zero. Gente, tem livre pouso 110, vou no 605. Na escuta do solo. Para a porta, né? Autorizado Salvador Brasília, nível 320, saída Momo, transição Nizza, após fluído, up whisky 10, Baian, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva à esquerda, 5535 é o transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Autorizado Brasília nível 320, na saída Momo, Nizza, Fluído, Apelista no zero, Baian, 535 transponder, 1208, a primeira curva na esquerda. Xanay 6225, afirmativo, primeira curva após decolagem à esquerda, 5535, transponder 1208, frequência do controle. É, primeira curva à esquerda, 535, 208. Negativo, não recebeu sua CHG. 7922. Tem, correção então, para feedback mesmo, no 601. Parabéns, Gonçalo, 605, livrou, você escuta? Tô no 605, muito bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, no 605, obrigado. Azul 4299, Copia 340 para Campinas. Desculpa, 4299. Autorizado Salvador Campinas, nível 340, via UP Zulu 16 até Belo Horizonte, direto trível conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, sua saída da Euleda, após brisa, direto trível UP Zulu 16. 5543 é o transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado conforme, Campinas 340. Autorização de tráfego para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360. Luna 923, a informação quilo, confere, copia 360 para Guarulhos. Afirmo, copia. Autorizado Salvador, Guarulhos, 360, Lopes de Lugo 16 até Belo Horizonte, direto 30, conforme rota do plano de voo. Decola da 190, com primeira curva após decolagem direita, sua saída da Euleda Brito. 5537, transponda. Controle Salvador, PR 120, decimal 8. Uro 923, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto trip, decola pista 10, curva direita, saída da Léo, da Euleda, voa direto bridge, transponder 5537, controle Salvador 120, decimal 8, posição 6 dúzia. Centro, Uro 923, acontecimento correto, chame pronto para pushback e acionamento. Camarão. Passou o externo baixado e travado agora, o TAN 3304. Sim, TAN 3304, tem livre pouso, pistão no 0, vento 0, 70 graus com 0, 7 nós. Livre pouso, pistão no 0, TAN 3304. Total 9895, chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. Salvador, bom dia, TAN 3663, TAN 3663, bom dia, autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, QNH 1012. 402, 3663. O total vai chamar 12685, alternando 12545, bom dia. Gol 9286, vou direto Duna, desço para o nível 050. Controle, autorizo o governo de Mike variar entre 500 a 1500 pés para a Duna Banco. Autorizado. Autorizado. Autorizado. Papa Romeu, Mike, é a Costa, como se parte, pista que decola. Gente, aguarde um segundo, copa, o Mike, é a Costa. Que acosta na escuta do solo? Confirme intenções, é sobrevoo em Salvador? Um no meu país, um corredor chá? Gente, um segundo dia, por favor. Salvador, 3304, muito bom dia, autorizar táxi Alfa, repórter de Juliette. Alfa, repórter de Juliette. Código autorizado Salvador para Manati 1 no meu país, corredor Sé, decola da 17, curva direita, 01-17, transponda, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Salve. Mega Clássico 07 a bordo para Sonami Taxi, chame Torre em 118, decimal 95, ajuste no 02, bom voo. Mega Cosco, Libra Sonar, chame táxi. Botão 3304, aguardando o Jazilete, aguardando o táxi da aeronave da Avianca à sua frente. Botão 3304. Afirmativo, então 3304, aguardando a Juliette, aguardando o táxi da Bianca à sua frente. O seu gate previsto é 04. Aguardando a Bianca, previsto é 04. Terra Lima, que chamou o solo? Decola da nossa sétima, vim para o estacionamento. Um segundo copo. O Kilo Serra Lima, autorizado Salvador para Serra Novembro, Foxtrot Tango, Isona 00, saída Arpo, após direto destino, decolando a nossa curva direita, 5546, o transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Gol 9286, desça para 2000 pés, que nem Gama 012, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Para 2002, contato na ILS, por favor. Transferência para 200. Para o táxi Oceania 6225, com uma CT na bordo, 4 horas, alterna Goiânia. Oceania 6225, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, torre em 118, decimal 95, ajuste no 012, por favor. Gente, táxi da Porto Verde 1-0, quanto lá 1-1-8-9-5, no 0-1-2, ajuste, grato, bom trabalho. Então 3304, observando o táxi da aeronave Oceania à sua frente, Juliette 04. Juliette 04, 3304. Falou, treinamento 3-12 para Recife 9. Sala 23. Lima foi condenado com controle, sua saída será coral, permanece com curva à esquerda, à direita, confirmando, e 1-0-0. Nove-cinco para acionamento, táxi, o Quilo Serra Lima. Muito bom dia, acionamento 6225, pode fazer 1-0, pronto. No 2 para Recife, no segundo copo, aguarde. Prepare Pucacaju 350. Corda 1-0, 6225. Serra Lima, Libra Sonar, chame táxi, Serra Lima. Tá bom. Quilo Serra Lima, tá pro táxi, é isso? Para Sonar. Libra Sonar, chame táxi, Quilo Serra Lima. Oceana 6311, send flight level 060, bom trabalho. Oceana 3663, desça para 2000 pés, QNH 0012, autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. 2000, 12, sistema estabilizado, ILS 6663. Azul 4299, quando é que está o chamado para o táxi 109? Decolas 47, controle 120, decimal 8. Tenha um bom voo e boa tarde. 208, boa. Bandeira Sinai 6225, contato radar, suba para o nível 320, saída da MOMO. 320 na MOMO 25. Autorizado Salvador Recife, nível 350, veio pelo IFE 58, saída Pulca, transmissão Caju, decola Dona Zero, curva esquerda, 5560, transponda, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Eu poderia confirmar o saída? Saída Pulca, transmissão Caju, Pulca, Jamo, Caju. 5560, transponder, sua chará 6312. Ok, 6312, autorizado 350 para Recife, Pouca, transmissão Caju. 5560, transponder, 1208, sua chará 6312. Chará 6312, perfil da saída Pouca Caju, primeira curva após decolagem à esquerda. Pouca Caju com primeira curva à esquerda. Cotejamento correto, estamos pronto para pushback e acionamento no 10. Com Oscar, tem livre táxi, reporte na Oscar para ingresso no 7. Ribeirão Preto, 116-440, confirma? Afirmativo. Tem seus contatos até o ponto de espera, de ataque fiscal Índia no ponto de espera Torre, em 118, decimal 95, ajuste no 02, bom voo. 102, ataque fiscal Índia, 295, 4295. Alô, voo na 923, puxa bem acionamento no 612 e avisou com azul iniciando o táxi no travessa da posição 8. Ciência, após a passagem mesmo nessa retaguarda, na equipe de solução para o táxi. Posso passar indo azul, autorizado o pushback, voo na 923. Torre 1895. 895, daqui a pouco, obrigado. Então 3859, desça para 3000 pés, sem negão no 092. 3012, então 3859. Salvador nosso, bom dia, 9286, está passando externo, baixou para lá. Lima, decola de imediato. Livre decolagem, 090 graus, com 14 nós, quilos sem Lima. Oscar vai alinhar e manter cabeceiro no 7 aguardando. O 9286, confirmando, chamou a torre, já está baixado e travado, altímetro no 0, 1-2. Avião baixado, travado a 4 milhas da 10. O 9286, o vento 080 graus com 09 nós, em livre pouso, pista no zero. Livre pouso no zero, 9285. Serra Lima, decolo 51, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Bom dia. Gente, 1208, obrigado, igualmente. Tony, bom dia, Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolado na sua escuta, perfil coral. Papa Romeu Kilo Serra Lima, bom dia, contato radar, da para o nível 100, vai direto coral. Gente, direto coral, Kilo Serra Lima. 10, aguarde a passagem do mesmo, Mike Costa, mantém a posição. Estabilizado, X-ray da 10-3663. Tá 3663, complexo sinal de Sami Torre, 1895. 1895, PGA, obrigado. Tá 3859, desce para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000 livre, aliás, a porta estabilizada para 3259. Poderia passar pelo abaixo dos 4000? Livre. Grato, a 3259. 4299, Brasil, 4299, agilize as manobras para decolagem. A Lima tem cabeceira no 0-4299. Aqui é Cosca, livre decolagem da 17, o vento 080 graus com 1 a 12 nós, atento à esteira do Boeing. 3, habilidade, ponto espera, 1295, obrigado. Oito meia no solo 53 à direita, solo 121 decimal 9, bom dia. Descendo 3000 feet, canete 1012. Início final. Aproximação do 3663, altimetro no 012, aguardando pista livre. Na escuta, no 3663. O vento 080 graus com 1 a 12 nós, tem livre decolagem da pista no zero. O 9286, muito bom dia, autorizando táxi Alfa Juliette, portão 01. Cosca, decolou 55, chama em controle 1208, então bom, vou embora. Bom dia. 1208, bom dia. Meme 3, o vento 100 graus, uma centena com 12 nós, uma dúzia nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso na 10, 3063. Deslai, direto Manati, NH1 012, reporte 20 milhas fora. Bom dia, Pantanal 20 fora, mais de quatro. 208, obrigado, bom dia, grata agilização aí, 421. Né? Oi, Salvador, bom dia, bom na 923, ponto espera, tá que bravo. 923, a Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem 1-0, bom na 923. Direita Leda 340, 4209. É 3 no solo 56, direita na Eco, solo 121 decimal 9, bom dia. Direita na Eco 219, 363. Tenai 6311, 10 2000 feet. Paulo, bom dia, TAM 3663. TAM 3663, muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 3663. On 10X361. Chegou no 072, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050. Salvador, bom dia, vamos na linha 05. Informação comigo, autorização dragão. Corona 605, muito bom dia. Informação em curso no momento é Lima, mantendo no 0 no 2 o ajuste. Salvador 080 graus e no 2 nós. Copia 360 para Gualeão. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, via Upazulu 10 até SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Da Euleta, brilha a sua saída, decola da 10, curva direita, 5562, é o transponto, controle Salvador, opera em 1-2-0-18. Autorizado Galeão, nível 360, Upazulu 10 até SMAP. Sonda 10, primeira curva direita, estamos descendo da Euleta, brilha. Após o MAP, dúvida, após o MAP, Barbacena, final do código telefone 5208-2 Salvador. São 3859, complexo final, Sami Torre, 1-1895. 3895, bom dia, são 3859. Bom dia. Silva, eu lido a 3660-62. Seja mais correto, Sami Torre, para o feedback e acionamento, 105. E pistão no zero. 9, bom dia, altímetro no 02, reporte passando Simbra com trem checado. Reporta Arata 3859. Aeronave. Boa, 923. Controle Salvador, gol no 923, da Euleda Bridge, passa 1000 metros. Bom dia, gol no 923, contato radar, suba para o nível 360, vai direto Leda. 360, direto Leda, gol 1923. Salvador, bom dia, 3522, 3522, muito bom dia, informação em curso Lima, segundo copo. Carcente da Lima, essa próxima copo. Simbra, o baixado e checado visual da 3859. 359, o vento 070 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso não no zero, tá 385 nós. Prossiga. Prossiga 200, pode chamar o centro agora, ok? Chame centro Recife, 12685, alterne 12545, acionamento 225. 12585, lá. Acionamento 6311, certo. Acionamento 6311, complete final, contact tower, one minute, small 95. 1895, 6311. Recife Serra Lima, está de volta, está modificação e ligado aqui. Sete, mais instrumento cancelado, azul 1101, desça para o estúdio de tráfego, que o Serra Lima. É, se chama para o seu feedback, acionamento, remoto 04, parte 3, 35221. Para, obrigado. Então, 3304, autorizado Salvador, Brasília, nível 360, via Upazulu 17. Apino, direto de destino, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 5564, é o transponder, controle Salvador, opere 1-2-0-18. Bem, seguiu o Serra Lima, informa o tráfego 1 hora, 10 milhas, Bravo 738, cruzando o nível 1-0-0 para o 050, rumo ao Nordeste. Autoriza a bridge pro 1923 para evitar formações. Azul, Gol 923, aguarde. Azul 4299, Centro Recife, 1251, Alterne 1-3325. 351, 3325, pegado bom dia 4299. 210. Afirmativo, nível do pushback chamando para a 5303. Solo 02, à direita na Eco, Solon 219, bom dia. 219, bom dia, tá 385. Solo, Salvador, bom dia, tá 3859 na Eco para o táxi. Tá 3859, chamou o Solo. Afirmativo, bom dia, livrou na Eco para o táxi. Bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, tá 3859. Gama 072, após desvio Voiduna, desça para 2000 pés, QNH 012, autorizado sinal ILS, porto estabilizado. 2000 pés, está Voiduna, pode continuar. Controle, o 90 Mike está na fronda, rotatório já voltado. 790 Mike, Sami Torre, 1-1895. 1-1895, 90 Mike. Bom dia novamente, é o Papa Tango no PMC Mike, na vertical da rotatória, visual com o campo. Forte na curva, sinal do 17 no PMC Mike, altímetro 10 no 2. Confirme, autorizado, final do 17. Afirmo, no PMC Mike, reporte na curta final no 7. Ciente, reportará na curta final do 17, no PMC Mike. 5, voo, 9923, bom dia. Bom dia. Para o táxi, 6312, 155 a bordo, 3h30, Altena Natal. Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, indo no ponto de espera torre, em 118.95, ajuste no 012, bom dia. Livre o táxi, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Salvador, gol no 605, posição 5, autorização para o pushback, será meta. O nome é 05, agora espera o pushback. 5, leave to the right on the taxiway Gulf and call 121 this morning at the ground. Good morning. Look at the end of the runway, right turn, taxi ground 119. Número 2 para a cobra, só um minuto. Prepare a MOMO. Matriz Zulu confirmando a decolada 1-7. Zulu IRC, uma centena, 1-0-0 está autorizado. Prossegue uma centena até 1-8-0, milhas de Salvador, 180 milhas. Após cancela, prossegue visual 085 direto. Decola da 1-7 com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo. Após direto, aciona 5553 o controle 120 decimal 8. 9 Mike Mike, vento 050 graus com 08 nós, tem livre pouso na 17. Livre pouso na 17, 9 Mike Mike. Aquilo Zulu, é só confirmando 5553, seu tração, confirme pelo Beto. Oceano, bom dia, Oceano 6302, se aproxima no ponto espera, pronto. Táxi chamará a torre em 118 decimal 95 no 45, Lima, aquilo Zulu, um bom voo. Tá, 10. Taxi. Mike Solo 07, tá livre backtrack, Costa Livrano, Fat 4. Fazendo 2, decola 09, controle 120 decimal 8, tenha um bom voo e bom dia. 1208, muito obrigado, bom dia a todos. 6302. Cordial, bom dia, 6312. Bom dia, Sané 6312, contato radar, sanatório nível 350, veio direto Pucca. Opa, direto Pucca, muito obrigado. Vai, Juliette, prossiga. O nome é 05 com 185 a bordo, 3 horas e 43, alternando Campinas. Campinas, 185, 3 horas e 43, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia do ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, o ajuste no 02. Estado 22, autorizado táxi até o ponto de espera, 110, ajuste no 95, ponto de espera, meu Alfa, papai, Juliette, muito bom dia, confirme pátio e pista que decola. Gente, um segundo cópia, aguarde por gentileza. Moving short before Juliette, Oceané 6311. Oceané 6311, main take position. Main position, 6311. Papa Romeu, Alfa Papá Juliette, autorizado Salvador para Serra Bravo Juliette Delta, nível 280, saída da El, Leda, após Bridge, via UPSU 10, Bridge, UPSU 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pira, conforme rota do plano de voo, decola da 17, curva direita, 5467, El transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aguarde para o cotejamento. Oceané 6311, clear, Juliette, gate 08. Juliette, 08, 6311. O Alfa Papá Juliette Cotejo, por gentileza. Papa Romeu, Alfa Papa Juliette, Upzilon 16, Bridge, Upzilon 10, Bridge, Upzilon 16, Belo Horizonte, direto Trilha, direto Pira, conforme rota. Romeu 05, a linha decola sem parada no zero? Agilizando, Gourmet 05, a linha decola, pistão no zero, vento 090 graus, com uma dúzia a nós, Gourmet 05. Autorizada a linha decola, da pistão no zero, Gourmet 05. Alfa Romeo Juliette, copiou o solo. Para ingresso, repórter cabeceiro 17, pronto para decolagem, Lima Crisulu. 95, ajuste no 02 e o meu voo. Bom dia, voo no 072, passou o Interceptor. Diego 072, continua a aproximação, guardando pista livre, a última entrou no 02, e forma Boeing da companhia ingressando para a decolagem imediata no 0, que aguarde pista livre. 72. Repórter cabeceiro no 7 pronto, Lima Cruzulu. Vou no 072, tem livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus com 09 nós. Livre pouso, 072. P5221, porém que pistola, chama para táxi. Camara para táxi, 522. Controle, bom dia, voo 1605. Bom dia, voo no 605, contato radar, suba para o nível 360, voo direto Leda. 360, direto Leda, voo 1605. No solo 15 à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Direito, 219, obrigado, bom, 0. Solo Salvador, bom dia, com 0072. 0072, muito bom dia, autorizado táxi Alfa, repórter da Juliette. De Alfa, até a Juliette, 0073. Decolagem da 17, Lima Cruzulu, vento 080 graus com uma dúzia a nós. Lima 312, estamos no centro Recife, 12685, alterne 12545. 2685, 12545, 6302. Obrigado, até daqui a pouco. O Gol 605 solicita pequeno desvio à direita. Senta positivo, Aleda, Gol 605. Positivo, Aleda, Gol 605. Zulu, decolos 17, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Alô, táxi 35221, 54 a bordo, 4, autonomia alterna Salvador. 35221, autorizar táxi até o ponto de espera, via passagem da aeronave da Gol, que vai parquear no 06, passa passagem do mesmo, parte principal Índia no ponto de espera, torre, em 1 no decimal 95, ajuste no 02, bom voo. Gente, tá avisando com o Gol, após a passagem do mesmo, ponto de espera 295, 35221. Gol no 072, Juliette 06. Juliette para 06, Gol no 072. Alô, bom dia, está 3663, informação Lima, Guarulhos 347. Então, 3663, a informação Lima confere, prepare da Euleda Bridge, nível 340, segundo cópia. Da Euleda Bridge, 3663. Quando Leda, voo 605. Sim. Então, 3663, copia? Copia, prazer. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, via Pesolu 16 até Belo Horizonte, diretriz conforme rota. Saída da Euleda, pós-bridge, decolada 10, curva direita 5570, ao transponder, controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, no 340, Bahia, Pedro Lona 6, BHZ 3, Pós. Da Euleda 3, 570, 08, 0203. 3663, 3663, o treinamento correto, só para tiver questionamento no 02.